Eu estou recebendo aqui no estúdio o Ricardo Mocelin, ele que é coordenador e presidente do Conselho Fiscal ali na UMANF, que é a União Municipal das Associações Moradores de Foz do Iguaçu, e também presidente, né, da Associação dos Bairros ali da região da HLP. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da RCI. É um prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou o vice-presidente da UMANF. Teve nova eleição e eu fiquei como vice-presidente nos momentos mais de luta e tal. Eu tenho representado a UMANF aí nas audiências e tal. E vamos falar justamente de uma reunião, né, de uma audiência que aconteceu no último dia 8, uma reunião de aproximação justamente entre os dirigentes de bairros e representantes da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Sim, essa reunião aconteceu lá no Parque Presidente 1 e esteve presente secretário de transporte, esteve lá o secretário de planejamento, esteve lá o secretário de esporte, vários secretários estiveram lá também. Segurança estava representado e direitos humanos na pessoa da esposa do senhor vice-prefeito, do prefeito de Foz do Iguaçu. E teve lá em torno de 45 a 50 associações, muita gente, 150 pessoas. Foi muito bom, esclarecer vários fatos, e a intenção da administração pública nesse momento é fazer com que essas reuniões se repitam nos bairros, principalmente nos locais onde possa ter mais público. E vamos falar até da questão das associações de moradores aqui em Foz do Iguaçu, porque a gente sabe, né, que muitas vezes o dirigente ali da associação de moradores é aquela pessoa mais próxima ali da comunidade que conhece, né, alguns dos problemas existentes no local. Como é que está hoje esse relacionamento justamente, né, do poder público municipal com os dirigentes de bairros? Como é que você avalia o atual momento aí com relação a atendimento realmente das demandas levadas aí pelos dirigentes? No início, Guilherme, nós tivemos o recebimento, assim que o Chico assumiu, de cada segunda-feira 10 representantes das associações. E realmente foi feita uma radiografia dos problemas de todos os bairros de toda a cidade. Ele nos atendeu na medida do possível, está atendendo, e uma das reclamações principais era a saúde, e hoje a saúde tem alguns gargalos aí que são especialidades. Você sabe que é difícil se contratar. Vou dar um exemplo: oftalmologista, dermatologista, essas coisas assim, é um gargalo que muitas vezes não tem como você resolver e a fila fica muito grande, mas na área de atendimento, de remédio, dos exames, ele tem, na realidade, tem suprido as necessidades. E você sabe que numa fronteira dessa você não atende só os brasileiros, você atende argentinos, paraguaios, turista principalmente. Então, eu diria para você que hoje o gargalo principal de uma administração pública que não tem como você planejar é a saúde de Foz do Iguaçu. E nisso ele está atendendo. Você pode perceber também que já teve muitos asfalto, está tendo asfalto em todas as estradas rurais. E segundo o que o prefeito tem conversado conosco e o secretário de planejamento, que até julho eles querem asfaltar tudo onde tem calçamento. Então isso já vai ajudar muito a nossa população, que o que mais reclama é esse tipo de coisa e alagamentos. No passado, você sabe que os prefeitos não exigiam muito do loteamento novo e tal, e lá, e de qualquer jeito aprovava, Guilherme. Hoje tem que ter critérios. E naquela época, onde você tinha que colocar uma manilha aí para escoamento da água de 1 metro e pouco, colocar de 30 centímetros. E hoje os alagamentos nesses bairros estão sendo difícil. E o poder público tem que tomar conta disso aí e está realmente tentando resolver o problema aos poucos. Agora, até vou perguntar sobre o processo de organização aí das associações de moradores, porque a gente sabe que é fundamental a participação da população, né? Como é que está hoje esse processo até de capacitação dos dirigentes, de formalização das associações? Como é que a UMANF vem acompanhando também essa questão? A grande dificuldade, nós temos colocado isso para a administração pública, é a falta de tempo desses dirigentes. Você sabe que todos trabalham para sobreviver. Quando você não é aposentado... E é voluntário, né, na associação, e é voluntário, né? Você não tem salário. E quando você não é aposentado, você tem que largar do trabalho para correr atrás disso aí. E não é fácil, Guilherme, porque você vê que os problemas são muito grandes. E as associações é um braço direito da administração pública. É o presidente da associação, é os dirigentes de uma associação, é a comunidade que se reúne para resolver os problemas. E é através daquele seu representante que leva os problemas à administração pública. Então nós não temos orçamento, não temos dinheiro, não temos recurso muitas vezes. A gente está tentando viabilizar junto com a Secretaria de Planejamento aí e tal, para ver se a gente consegue, junto à Câmara Municipal também, recursos para que o Manfre possa trabalhar, possa resolver os problemas, possa trazer junto à administração pública, que é um órgão muito importante que a gente está tentando organizar as associações. Nós temos muitas associações. Como você sabe, nós tínhamos 336 bairros em Foz do Iguaçu. Bairros não, loteamentos, jardins e tantas diferentes coisa. Denominações. Né? Meu Deus do céu, era uma confusão tremenda. Hoje, com a unificação de 36 bairros, você sabe que dentro daquele bairro, por exemplo, vou dar um exemplo, KLP reúne Belvederes 1 e 2, Paraná, Estrela, Petrópolis, Laranjeiras e Carla. Você sabe que você mora no Petrópolis, mas você pertence ao bairro KLP. Você não mudou a identificação, só que hoje você tem uma orientação. Você sabe que dentro da KLP lá, você tem esses bairros. Então é muito importante, e é isso que a população precisa ser esclarecida. Agora, não quer dizer que você vai unificar todas as associações e juntar numa só. É meio difícil, porque tem associação que tem estrutura, tem tudo. Isso vai da conversa entre os dirigentes de cada bairro. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer mesmo, que com esse projeto, né, em que se determina bairros, né, existência de bairros formais aqui em Foz do Iguaçu, como é que fica até a situação dos dirigentes da associação de moradores, enfim, porque a rigor é possível ter uma associação de moradores até de uma rua, né, os moradores da rua se organizam e formam ali uma associação de moradores, a rigor não precisa ser uma associação de um bairro, mas como é que ficam dessas conversações entre os dirigentes hoje? A conversação está evoluindo, Guilherme, porque... Eu já me adiantei, em 2015, unifiquei o Belvederes 1 e 2, o Paraná, o Estrela, o Petrópolis, a Carla e Laranjeiras. Nós formamos, pegamos 7 bairros e formamos a KLPB. Entendeu? Ficou uma associação forte. Nós temos estrutura. O pessoal usa aquilo ali para esporte, para ginástica, para o balé, para o Cipalc. Usa ali para se divertir, a terceira idade. Tem... Então, ali é um encontro, nós temos futebol do suíço, nós temos o futebol de campo veterano. Então, é uma estrutura muito grande e você precisa desfrutar daquilo. Não compensa você ter em cada bairro um campo, uma associação daquele tamanho. Então, mas vai da conversa com os dirigentes. Quem tiver estrutura e pode aglutinar bairros que não têm estrutura, se conversa entre as lideranças para que se forme uma associação forte. Pois é, realmente é uma questão aí, né, fundamental até de organização comunitária, né, as pessoas eles se unirem em torno das associações, enfim, o papel do dirigente também, né, estar cada vez mais próximo ali das comunidades, e importante destacar isso, né, essa questão da interlocução, né, a intenção, uma das intenções da UMANF é justamente estar aí cada vez mais junto do poder público para poder levar essas demandas. É, mas a gente tem encontrado várias resistências, Guilherme, porque tem pessoas que muitas vezes a associação é de gaveta, não tem nem estrutura, mas não quer largar. Se acha interessante, se acha importante, nós também respeitamos a comunidade. Nós não vamos lá colocar a goela abaixo que você tem que unificar ou não. Então a gente procura reunir esse pessoal, procura conscientizar. Uma vez por mês nós temos uma Assembleia Geral, onde nós chamamos os dirigentes, onde nós registramos os principais problemas, e aos poucos você vai incutindo na cabeça dessas pessoas que a união faz a força. Não adianta se lutar sozinho. Quanto mais se reúne numa comunidade, deixando a comunidade grande, você faz com que o seu atendimento junto ao poder público seja melhor e tenha resultado. A UMANF está instalada onde hoje? Hoje a UMANF usa duas salas lá no Jardim Petrópolis. ao lado do Conselho Tutelar, onde é que era o antigo posto, ali funciona Clube de Mães, Conselho Tutelar, e o Manf está usando duas salinhas lá. Mas nós temos um barracão grande aqui no Parque Presidente. A intenção é, esse ano ainda, começar a erguer a nossa sede ali próximo do barracão, para que a gente possa atender melhor, fica mais centralizado, você tem que ter um atendimento melhor lá, você tem que pegar dois ônibus para ir para lá, para ser atendido. E o que é mais dificultoso é que nós só podemos atender uma vez por semana e meio dia por semana, porque não temos gente para trabalhar, nós precisamos colaborar, nós precisamos que o poder público, alguma entidade, nos ajude, porque está difícil as coisas. Conversei aqui com o Ricardo Mocelin, portanto, vice-presidente, né, da UMANF, a União da Municipal das Associações de Moradores aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e sucesso realmente em todos esses processos aí de aproximação com o poder público, formalização nos bairros, enfim, eu vejo particularmente como fundamental esse trabalho. Não, esse é um trabalho muito árduo, Guilherme, e a gente está tentando aos poucos unificar essas coisas e esclarecer bem a população. Agora, eu queria também te convidar que no dia 7 passado fui eleito por mais 4 anos, renovei a diretoria toda lá da KLP, e hoje à noite tem posse, amanhã à noite tem a posse, às 20 horas, lá na associação. Quero deixar o convite para que a rádio esteja lá também presente, e vocês poderão ir lá também prestigiar esse nosso evento da posse da nova diretoria da associação da KLPB. Ok? O meu bom dia, muito obrigado, viu, Guilherme, pela oportunidade.